os teus olhos, no teu brilho. Foi assim que finalmente um dia me encontrei. Nos teus olhos, o sentido, a resposta e tudo mais que eu quisesse ter. Me pergunto como eu pude tantas vezes te negar. Sozinha eu andei, mesmo assim eu fui amada. Nos teus olhos, como Pedro, por